deu nada não. Menina, ainda provo com teu beijo, te faço minha namorada. Minha namorada então, não vira a cara não, não pina o nariz. Tocar seu coração é o que eu sempre quis. Vai lá e é bola então, pra me fazer feliz. Me mostra o furacão que todo mundo diz ai. Enquanto eu existir, você vai sempre sentir a sensação de um olhar que está sempre a ti. Gritar, gritei, gritei você demais. Eu sou muito travesso, mas eu sou um bom rapaz. Gritar, gritei, gritei você demais. Menina, se eu te pego, não te largo nunca mais. Gritar, gritei, gritei você demais. Eu sou muito travesso, mas eu sou um bom rapaz. Menina, se eu te pego, eu te enfrento mais e mais. É, paguei um pau, mas pra gente é fritar, não tem essa não. Menina, eu te quero, te desejo, teu orgulho tá com nada não. Menina, ainda provo com teu beijo, te faço minha namorada, minha namorada então. Não vira a cara não, empina o nariz, tocar seu coração é o que eu sempre quis. Vai lá e é bola então, pra mim vai ser feliz. Me mostra o furacão que todo mundo diz. E quando eu existir, você vai sempre sentir a sensação de um olhar que está sempre a ti. É, tô gritando. Eu sou muito travesso, mas eu sou um bom rapaz. Não vira não. Menina, se eu te pego, não te largo nunca mais. Eu sou muito travesso, mas eu sou um bom rapaz. Menina, se eu te pego, eu te enfrento mais e mais. Eu sou muito travesso, mas eu sou um bom rapaz. Tô te fritando. Menina, se eu te pego, não te largo nunca mais. Como é gostoso fritar. Eu sou muito travesso, mas eu sou um bom rapaz. Menina, se eu te pego, não te enfrento mais e mais. Eu sou muito travesso, mas eu sou um bom rapaz. Se eu fritar demais, eu vou em casa, minha gente. Hi.